agora no Canal 1. Oh, gente da minha terra, existem tantos caminhos. Santarém, Santarém, que moras lá bem no alto, as portas do sol mantém. If you're going to San Francisco, adiós, Jamaica, dama de amor. Por ruas e cidades. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos à segunda edição, aliás, do programa Por Ruas e Cidades. Um programa que, a partir desta segunda edição, passa a ter a minha apresentação, ou seja, Carlos Bonaparte. Primeiro, a título excepcional, infelizmente, foi feita por André Machado. E o nosso programa vai trazer-lhe hoje algumas viagens interessantes. Vamos, por exemplo, até Granada. É uma cidade espanhola cantada em português, ou por um português, Alberto Ribeiro. A curiosidade é que este artista canta tão bem e sente com tanta alma que, por momentos, podemos até esquecermos de que é um cantor do nosso país. Alberto Ribeiro vai cantar-nos diretamente da década de 40 para o presente. Esta sua viagem a Granada, este seu sentimento por Granada. Vamos depois viajar até a nossa capital, Lisboa, para ouvir algo mais, uma descrição da vida corriqueira de Lisboa e daquilo que vai acontecendo no subúrbio mental da capital de Portugal. Ou seja, vamos ouvir Os Loucos de Lisboa, da Ala dos Namorados, tema de 99. Depois, uma questão muito interessante. Esta música não é original delas, mas foi mais uma vez uma versão muito bem conseguida. As Onda Choque, que foram um grupo que existiram entre 1987 e 1999, cessaram nesse mesmo ano a sua atividade, mas em 2016 regressariam com um álbum, A Onda Está de Volta. Uma das faixas é mesmo Olivença, que é uma terra que pertenceu a Portugal até 1805, a altura em que, por força das circunstâncias, foi conquistada pelos espanhóis. O Tratado de Viena, em 1816, obrigaria a Espanha a devolver Juromanha e Olivença a Portugal. Juromanha foi devolvida. Olivença é um conflito congelado ainda hoje. E as duas partes, tanto Portugal como Espanha, não estão para já muito interessadas em resolver a questão de Olivença. Portanto, Olivença é luso-espanhola, embora as Onda Choque defendam a soberania, ou melhor, defendam a administração portuguesa do território Olivença. Vamos então conferir nesta edição do Por Ruas e Cidades estes três temas: Granada, uma viagem até a Espanha cantada por Alberto Ribeiro; depois, Os Loucos de Lisboa, uma alusão ao subúrbio da nossa cidade, da capital portuguesa, cantada pela Ala dos Namorados; e, por fim, Olivença, este conflito congelado que aquece muitas almas com as Onda Choque, não aquelas que nós já conhecemos outros tempos, mas sim as mais recentes, em 2016. E é assim que vamos seguindo, e eu despeço-me por aqui. Vamos agora às músicas, nesta edição do nosso Por Ruas e Cidades. Gitano, cuando es para ti mi cantar, hecho de fantasía.

agir ao contrário. E os rios nascem no mar.